português do Brasil, na churrascaria. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant, vielleicht ein portugiesisches? Diese vier Personen erzählen uns, wo sie am liebsten essen gehen. Wer von ihnen kommt aus Portugal und wer aus Brasilien? Para mim, churrascaria. Não tem coisa melhor. Tem carne de todos os tipos e o buffet de saladas é ótimo. Minha mulher é vegetariana e gosta muito de churrascaria. Também gosto de churrascaria, de um bom bife no ponto. Mas prefiro peixe. O peixe assado do restaurante Camarões é muito bom. Em São Paulo há também muitos restaurantes japoneses. Gosto de comer sashimi. Gosto muito do restaurante Casa dos Reis. Os empregados são muito simpáticos. Lá servem meias doses e os preços são bons. Peço sempre caldo verde e sardinha assada. Gosto muito de restaurantes italianos. O restaurante Napoli é maravilhoso. O cardápio tem carnes, peixes, saladas e, claro, massas. A comida lá é muito boa e a porção dá para duas pessoas.